Está no ar o Convivendo no Semiárido. A água no semiárido é preciosa e garantir uma cisterna pode transformar a vida de toda uma família. Mas você sabe como se inscrever para o programa Cisternas? O processo é simples. Primeiro, você deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Em seguida, você deve procurar uma associação ou organização local que trabalhe com o programa Cisternas na sua região. Elas vão te ajudar a fazer o cadastro e garantir que a sua família entre na lista de espera. Mas lembre-se, para conquistar uma cisterna, você precisa se enquadrar nos critérios de seleção. Se você for contemplado, uma equipe vai até a sua casa para avaliar onde a cisterna pode ser instalada. Além da visita técnica, a organização ensina a família a manusear e conservar a cisterna. Quando a cisterna é instalada, a água da chuva que cai no telhado vai direto para ela, garantindo água limpa para o período de estiagem, que dura em média de 5 a 7 meses no semiárido. Pronto! Cisterna concluída é sinônimo de uma nova vida. Água de qualidade sem depender de ninguém. Com a cisterna, você vai poder cuidar melhor da sua casa, da saúde da sua família e até da roça. Isso faz uma diferença enorme no dia a dia, não é? Procure a ASA por meio da comissão municipal mais próxima e descubra como participar. Água no semiárido é direito e o programa Cisternas está aqui para garantir a soberania e segurança hídrica no semiárido. Para mais informações, acesse asabrasil.org.br ou confira nossas redes sociais, @articulaçãosemiárido. Convivendo no Semiárido, uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM, com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS.